Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus, nos abençoou com amor nas bênçãos celestiais. Antes da fundação, fomos escolhidos com paixão para sermos santos e irrepreensíveis em seu coração. Nós louvamos, Senhor, pela graça que nos deu, redimidos pelo seu sangue, em Cristo somos teus. Esperamos em ti, a esperança que é fiel, teu poder sobre nós nos leva ao céu. No amado encontramos a redenção e a luz, o mistério da vontade que nos traz a sua cruz. Selados com o Espírito, promessa que nos faz herança gloriosa para louvor, para paz.